E essa aqui é da cidade onde eu vim. Ouvindo o som do trânsito aqui do 12º andar, parece pra caralho com barulho do mar. Meu olhar tá nos carros e tudo mais no viaduto. Delineio toda a forma de um robô robusto. Deitado sonhando, mas prestes a despertar. Despertador dispara o alarme, hora de sair pra andar. Hélices no ar, furiosas, velozes. Separa o som em canais, metais, motores e vozes. E mesmo em pleno caos, sempre rolam prêmios. Muros novos pintados por Flip, Nina, Vich é gêmeos. Cores no céu, lilás, azul, rosa e mel. O tom suave das nuvens envolve tudo como um véu. Pichações aos milhões em todas as seções da cidade sem exceções. Identidade das ruas, uma única textura. Tatuando tradições e driblando viaturas. Pra lançar a real mais pura de quem já não atura. Calado, a vida dura. Isso aqui é contracultura. Quando a percepção se altera no meu aparelho ótico, pessoas parecem com bichos dentro do zoológico. Aves, roedores, felinos, no mesmo habitat, diferentes destinos. Extraio meu mosaico da cadência desse cenário, daqui do nosso império, pra todo e qualquer estéreo. Na cidade, a cidade onde eu vim. A cidade onde eu vim. A cidade onde eu vim. A cidade onde eu vim. Na cidade, a cidade onde eu vim. A cidade onde eu vim. E habita mansão, pede bala, fita e forma T esquisita que se chama São Paulo. Eu não dou bala, fita e vou até o talo, direto do fundo do rabo para o alto e avante. Cada som do mamelo pesa mais que um elefante e mais é elegante como a City antigamente, no tempo dos mutantes. Diz aí, Rita Lee, eu juro que é melhor não ser o normal. Adoro sair só pra passear no temporal. Minha vida na real é uma história escrita nessas ruas e avenida, um espiral de fatos, forma e cor distorcida. Magia, licedinho, qualquer coisa que o valha pra ganhar lança total nessa insana urbalha. A cidade onde eu vim. Na cidade, a cidade onde eu vim. A cidade onde eu vim.